parece que está a começar bem, nem não disse nada, já tenho direito a palmas. Eu estou aqui hoje para vos falar de educação, mas mais do que para vos falar de educação, estou aqui para vos falar desta ideia, que pode parecer meio tola, de destruir a educação tal como a conhecemos. Quantos professores é que aqui há? Há aqui algum professor? Ok. A imagem que vai aparecer agora pode-vos arrepiar um bocadinho. Trata-se, portanto, da ex-ministra da Educação. Ela teve uma história muito conturbada com os professores, mas eu não quero chamar essa história para aqui. Aquilo que eu quero destacar é que ela, mesmo fazendo muita asneira, e vamos concordar que fez muita asneira, ela incitou a mudança, ela começou a mudança. E eu prefiro esta atitude do que uma outra atitude que o nosso primeiro-ministro popularizou com a famosa Porreiro Pá, atitude em que distribuímos magalhães pelas escolas, abrimos uma escola aqui, abrimos uma escola ali, tiramos umas fotografias e achamos que a educação no nosso país está completamente porreira pá. O problema é que a educação no nosso país não está porreira pá. E o grande problema da educação é a desatualização. A realidade no mundo em 1980 é, como concordarão comigo, diferente da realidade em 2010. O problema é que a realidade educativa continua muito parecida à 1980. Um exemplo muito simples. Um cirurgião dá 50 anos colocado numa sala de cirurgia hoje, teria muitas dificuldades, isto é, se não conseguisse realizar a cirurgia. Um professor dá 40 ou 50 anos atrás, colocado hoje numa sala de educação deste país, sentir-se-ia feliz da vida porque poderia fazer o seu trabalho. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma hora em que é preciso parar, em que é preciso mudar, em que é preciso acabar com esta educação que hierarquiza as disciplinas, com esta educação que acha que os alunos são avaliados apenas pela nota que têm num teste, esta educação que não prepara os alunos para o futuro porque continua a formar profissionais que só executam, não têm aquela capacidade crítica, aquela capacidade de pensar. O que é que a educação, para mim, tem que fazer? Tem que, por um lado, motivar os alunos, e tem que motivar em duas vertentes, para o futuro e para a própria educação, e tem, por outro lado, preparar o futuro. Para preparar o futuro, tem que estar em constante atualização, não se pode deixar cair no tempo. Ok. A educação que nós temos neste momento no nosso país, qual é que é? É a base de memorizar. Nós vamos para as aulas, os professores falam, nós recebemos a informação por parte dos professores, memorizamos, chegamos ao teste, escrevemos essa informação e acabou ali. Temos a nossa nota, formamos no nosso curso e achamos que está tudo muito bem. Na era do Google, e ainda mais daqui a 20 ou 30 anos, esta é uma técnica completamente obsoleta. Mais grave com isso é que cada um dos alunos dentro de uma turma de 26 ou 30 é um aluno singular, é um aluno diferente. E essa individualidade, essa característica de cada um, não é respeitada. Há alunos que gostam mais de artes, há alunos que gostam mais de matemática, há alunos que gostam mais de português. No entanto, há uma uniformização a nível do ensino que não deixa que essa criatividade surja. É uma sala na China, podia ser no Japão, podia ser em Espanha. Aquilo que eu acho é que as pessoas têm que deixar de ensinar disciplinas e passar a ensinar alunos. Quando isso acontecer, a educação estará no melhor caminho. Pois era aquilo que eu falava há bocado. Há uma grande hierarquização de disciplinas na escola. A matemática está no topo, domina, e depois temos as artes, o desporto, e então nem vamos falar dos cursos profissionais, porque esses são completamente renegados no nosso sistema educativo. O que é que isto queria? Isto queria que um aluno, por exemplo, que tenha um enorme talento para artes, passe a sua vida a ser constantemente limitado na sua capacidade de exercer o seu talento. E depois temos esta tal questão dos exames. Em muitos casos, mais de 50% da capacidade de um aluno, do trabalho de um aluno, é avaliado em 2 horas e define-se por aí 50% do que ele vai fazer para o resto da sua vida. É preciso então envolver os alunos. Como é que se envolvem os alunos? Por exemplo, indo à procura daquilo que eles gostam e envolvendo-lo em projetos daquilo que eles gostam. Isto é o Rocket Project, alguns conhecerão. Foi um foguetão que foi enviado para o espaço, foi totalmente desenvolvido por estudantes com o apoio da Sony e da Intel. Mas, outra questão muito importante é que há hoje uma barreira entre o mundo e a sala de aula. Há uma realidade que se passa na sala de aula, todos aprendemos aquilo, e depois temos um mundo lá fora que está a pedir coisas diferentes, está a querer ser diferente, e não há essa ligação com a sala de aula. O projeto Bitwinning junta várias escolas a trabalhar num projeto à distância. E faz uso do quê? Faz uso de ferramentas tecnológicas. E hoje em dia acha-se que uma escola, para ser tecnológica, tem que ter um professor a usar um PowerPoint. Por acaso é do outro professor, que é do outro professor, que é do outro professor, que é do outro professor, porque só um é que faz PowerPoints. E temos mais 2 ou 3 computadores e achamos que somos uma escola tecnológica. Mais do que uma questão de recursos materiais, é uma questão de filosofia. Por falar em filosofia, temos aqui a filosofia do culto do erro. Acha-se hoje em dia que não se pode errar nas escolas. Errar é a pior coisa. Não. Sempre foi através do erro, da crítica, da pergunta, que nós fomos construindo o conhecimento. E estamos a barrar a criação de conhecimento nas escolas. Jovens empreendedores, nós temos que formar jovens empreendedores. Eu não quero formar criadores de Google. Quer dizer, queria, mas ok. Não é criadores de Google, criadores de Microsoft. Aquilo que eu digo é pessoas com capacidade de chegar ao mercado de trabalho e criar valor para uma economia que, como nós todos sabemos, precisa desse valor. Finalmente, aquilo que eu acho que a escola tem que ser é um eterno jardim de infância. E o que é que nós temos no jardim de infância? Uma cultura em que podemos perguntar, podemos divertir-nos, temos o poder de errar, temos a ousadia de podermos fazer aquilo que gostamos, e é isso que a escola, com as devidas limitações, tem que ir criando. Surge então aqui a necessidade de pedir a cada um de vocês, porque há aqui a ideia de que apenas os professores é que são responsáveis por formar o sistema educativo. Isso é errado. Há que pedir à sociedade que está cá fora que haja das formas que pode agir. Há aqui uma muito boa para se agir, é juntar-se aos partidos, de forma a poder criar uma realidade diferente para a educação. Claro que podemos sempre distribuir magalhães pelas escolas, é uma possibilidade, mas eu acredito que isso não vai mudar nada. E acredito, peço-vos, que não deixem o futuro dos vossos filhos, o meu futuro, cair nas mãos de quem está agora a governar. Muito obrigado.